Vamos lá, voltei aqui novamente. Volta para o segundo tempo. Já começou. Começou o segundo tempo. Desculpe por atrasar ao começar o segundo tempo o Alcas e Flamengo. O Flamengo venceu 1-0. Um gol de Matheus França. Deixa cair cedo. Aperta por ali por trás e o Vitor Hugo cometeu a falta. Esperando, implorando por essa falta o Caicedo. Vem o Otero. Se apresenta no campo de defesa. Lançamento dele e um bom lançamento. Quinones aparece. Cifuente está livre. Pablo chega desviando por cima. E depois agradece os céus, né? Ali não tinha o que fazer. Era se lançar para a bola e torcer, porque ela chegaria no Cifuente. Repare aí, ó. O Pablo toca na direção do gol, ela sobe e depois o agradecimento divino. Escanteio pro Alcas. Otero para fazer a cobrança do escanteio. Claro que ele correu um enorme risco de meter gol contra. Se lançando. Segunda etapa e nós vamos juntos, Tetra. É isso, volta as mesmas equipes, né, com os mesmos sistemas de jogo. A equipe do Alcas é bem limitada, né? Uma equipe que foi campeã no ano passado, mas mudou muito, saíram muitos jogadores. Inicia o ano mal no campeonato. Eu não conheço esse Betfair.net. Não conheço. A gente vê isso no jogo, né? Porque não se impõe, não consegue usar nem a altitude, né, como um fator positivo, que o Flamengo dominou o primeiro tempo. Poderia até ter feito mais gols, né, se tivesse um pouquinho mais de capricho e até alguns jogadores entrarem mais no jogo. A verdade é que o Flamengo tem tudo aí para manter ou aumentar esse marcador e levar a primeira vitória na estreia aí da Libertadores. Tentando chegar um pouco mais o Alcas. Resposta do Mengão, que parte com o Vitor Hugo. O goleiro veio atrás dele, né? Saiu lá da lateral esquerda para fazer a cobertura por aqui. Aí o Marinho apertado pelo Caio. Apertado e empurrado. Felipe Luiz já trabalhando pelo meio com o Rodrigo Caio. Fica reclamando o Marinho. Mais uma vez como ala no sistema tático do Vitor Pereira. Vamos lá. Acelera, Gabigol. Vai, passa lá, chegou na linha de vai. Fundo. Vai pra fora. Travado, cruzamento dele é escanteio pro Flamengo. Ah, escanteio, ok. Interessante aqui o Gabigol admitiu uma conversa com o Vitor Pereira depois do jogo contra o Fluminense, dizendo que gostaria de voltar pra dele, mais perto do gol, como nós. Na ESPN é a nossa hashtag para você curtir. Everton Ribeiro, o encarregado da cobrança, gesticula para combinar a jogada. Bateu curtinho, saiu a bola devolvida no Everton, tentando recuperar espaço. Matheus França está por ali, saiu o goleiro Galindes. O gol ficou aberto. Tira de qualquer maneira a Perlaça. A sorte do Alcas sobrou nele ali dentro da área. E a posição, a postura do Gabigol no jogo, Eugênio? Então, o Gabigol, primeiro que ele se acostumou a fazer esse trabalho, né? E fica meio que dentro do jogador. Essa necessidade de ajudar, porque a bola não chega com tanta facilidade. Segundo que nem o Pedro, né, que é o 9-9, fica parado lá na frente. O Pedro sai da área muito, né? Inclusive, o primeiro gol no último jogo, né, contra o Fluminense, ele vem, ele dá um toque pro Cebolinha, né? Faz parte da construção da jogada. Opa! Otero limpa bem, abriu espaço. Pegou o Santos. Parou no Santos. Mas foi impedimento. Ele chega fazendo o movimento ali para atingir a bola de primeira, mas toca só de raspão. Santos por baixo para fazer a defesa. Grande lance do Otero. Você está revendo? Não sei se tinha condição legal. Se foi. Ele dá uma raspadinha na bola. Repare aí, ó. Aí é a condição física. Ele não consegue chegar na velocidade necessária na bola. Tá nítido que ele tá fora de forma. Agora, é nítida também a mudança de postura do Alcas. É um segundo tempo muito mais agressivo, com e sem a bola. gente falava muito no primeiro tempo que ele não dava o bote, ele não pressionava o jogador adversário que tinha a bola. Agora, olha só, desde o campo de ataque, sobe marcação, pressiona, tenta recuperar, e com a bola é muito mais proativo, muito mais agressivo. Isso também é evidenciado na postura do Quiñones, né? O Quiñones não está mais lá atrás, né? Ele está muito mais presente na frente do que atrás. Ele, nesse papel de vai e vem, de líbero quase, ele no segundo tempo está jogando bem mais avançado. Paulo, e a jogada, essa jogada perigosa, saiu de uma reversão de lateral. Foi. Tá? E tem que tomar cuidado. Pode um metro para cada lado, não pode tanto como foi que ele cobrou 5 metros do Marinho o lateral, por isso que o árbitro reverteu. Pode ser um metro para frente, um metro para o lado e um metro para trás. Cobrou errado, criou uma oportunidade de gol para o Alves. Aí a falta cometida pelo Marinho. Foi no corpo do Otero. Começa a aparecer um pouco mais o Otero. Ele tem alguns jogos, né, contra o Flamengo na carreira. Jogou no Corinthians, no Galo, no Fortaleza. Foram 7 jogos do Otero antes de hoje. 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Não marcou e não deu assistência em jogos contra o Mengão. Camisa de número 49, o Otero, iniciando a sua caminhada no Alcas. Toque de cabeça do Cuero. Aí a proteção do Cifuente. Ajeitou, bateu de fora. Perigo. O Santos estava por ali. Não sei se chegou a bater. Pelo jeito, chegou a bater de leve na bola para desviar. Vem que vem o Alcas no início do segundo tempo e vem com tudo. Que paulada do Cifuentes. Deu pra gente perceber ali no detalhe como desviou, como foi bem o Santos de novo. Animadão, torcedor debaixo de chuva nas arquibancadas. Vem a cobrança de escanteio. Pra fora. A cabeçada foi no contrapé ali do Vega. Você tá vendo aí, o Vega não conseguiu voltar a tempo de correr atrás da bola. Mas teve o último desvio na defesa do Mengão. É mais uma cobrança de escanteio, é mais uma bola viajando, pega Santos. Pegou o Santos. O Quiñones estava ali dentro da área, cabeceou firme, bem posicionado o goleiro do Flamengo, pega. É pressão do Alcas em Quito, senhor. Ah, tem que fazer isso, né? Joga em casa, aquilo que não fez no primeiro tempo, de adiantar a marcação, de tentar colocar uma intensidade maior no jogo, até para explorar essa coisa da altitude. E o Flamengo é que voltou um pouco com um ritmo um pouco mais lento, né? Precisa acelerar mais, porque com essa saída do Alcas, adiantando a marcação, tentando se expor mais, vai ter espaço para o contra-ataque na jogada aí do Matheus França, o próprio Wesley lá pela direita, né? O Gabigol, né, se movimentando, um jogador que está buscando. O Gabigol sai muito da área porque já é a característica dele. Ele nunca foi um centroavante, um 9, de ficar fixo na área. Qualidade em técnica, faz bico da... Ganhar todo atrapalhado, Pernassa. Seis jogadores do Flamengo aqui no aquecimento: Davi Luiz, Cebolinha, Gerson, Pedro, o Varela e o Ayrton Lucas. Já que a Lili falou em 6, eu falava em elenco remodelado do Alcas. Na comparação com a final do campeonato equatoriano contra o Barcelona de Guayaquil em novembro, né? No fim da temporada passada, 6. Vamos ver o Castilho chegando para o cruzamento. Acabou passando ali perigosamente pelo papo. Frente do gol. O Alcas perdeu 6 dos jogadores que estiveram em campo nessa final tão importante, né, contra o Barcelona. 6 jogadores foram embora. O Eugênio falou dos jogadores que chegaram, né, das novidades, mas 6 daqueles que participaram do jogo decisivo contra o Barcelona não fazem mais parte do elenco do Alcas. nível. 19 anos. É o Wesley. É o quarto jogo dele em 2023. Lateral direito, o Wesley. Na Taça Guanabara. Esse aí, Wesley. Vai à luta. Tomou o tranco, nada de falta. Cai cedo. Passe pelo chão. Cartão amarelo pro Wesley. Ainda vai ter a chance de recomeçar. Vamos lá, vamos continuando. Tá 1-0 para o Flamengo. E você? 1 para o Flamengo, 0 para o Alcas. Em todo o Brasil, acompanhando a estreia do Alcas campeão. Time que esteve em 3 das últimas 4 decisões. Vai, na bora, primeira prateleira, bora, sem bora. Nenhuma dos favoritos. Aí, Matheus França. Castilho, é do Alcas. Olha lá. E um gol histórico. O primeiro gol do Alcas na história da Libertadores. Também com personalidade. Empatou dessa desgraça. Do Flamengo, desprotegida, correndo para trás, meio desmontada. Empatou pelo desgraça. Empatou do time desgraçado. Pra dentro. Ó, chute baixo. Não deu para a chegada do Santos. Empatado o jogo, Castilho neles. É gol do Alcas em Quito, tudo igual. A tomara que não, vai seja, não seja derrotado. Não seja derrotado. Que eu acho um ótimo jogador, mas não está bem no jogo. Está lento, está sem intensidade. Errando o passe, deu esse contra-ataque. O Wesley tinha saído, então vem de frente, o atacante. Eric Castilho, gol de merda. Gol de empate do merda. Perfeito no drible e no chute. O Matheus França me parece ter condição legal. Se vai, esforça, bora, bora. Saída, Vitor Hugo tá dentro na área. Bora, vai. Droga, para de dar pra fora. Pela linha de fundo, Gabigol. Você falava antes do contra-ataque lá do Alcas. Mudanças à vista, Lili. Sim, sem mudanças. Ayrton Lucas. Nessa estreia da Libertadores com o Flamengo. E já está empatado. Do gramado, a gente está aguardando para ver quem deve sair na entrada dos três. Ayrton Lucas, Gerson e Varela. Então são dois laterais, alas e mais o Gerson para o meio de campo. E ESPN Star Plus, o esporte passa aqui. Vai para cima. Faz o esporte em bet aí. Nem do que fez o diabo. Bom, então o Marinho foi embora para a entrada do Ayrton Lucas. O Wesley vai deixando o campo, vai ocupar a posição dele, o Varela. E o Gerson, o Guilherme, tá cheio de Varela e o Gerson. É o terceiro na lista. Vidal, sai Vidal. Então com a entrada do Gerson e você analisa, Zinho. O Vidal vai sair. As alas a gente... O Vidal vai sair. Saiu o Wesley, que fez um jogo bom. Uma estreia boa do garoto, assim, no Libertadores. O Vidal vai sair e o Gerson vai entrar. Tentou. Saiu o número 32, Arthur Vidal. Agora entrou aí. Os dois saíram. Arthur Vidal, número 32, 43, Wesley. E vão entrar o número 20, Gerson, e o número 2, Guilherme Varela. De primeiro volante. Não é muito a ver. Essa função pra mim é disparado. O Thiago Maia é o saiu, jogador da posição. E até saiu o Marinho. Marinho saiu pelo que tem para no entrada jogo, do Ayrton Lucas. O Vidal fazia mais essa função. O Gerson fazer primeiro, eu prefiro que ele faça um segundo, né, pra organizar. Vamos ver o que ele vai armar nesse sistema tático. Para de defender. Para de defender, Galinho. Mais mudança, Lili. Pega logo. Número 17, Ordóñez, já está aqui na beira do campo, a gente aguarda para ver quem é que sai na entrada dele. Olha o Cifuente, está ali metendo uma letra e tudo. O segundo tempo é muito bom do Alcas. Verlaça. Deu uma dançada frente a frente com o Ayrton Lucas. Otero, ajeita. Não! Uma bomba! Para fora. Ordóñez. Daqui a pouquinho, a alteração também no time do Alcas. Centroavante, esse estava no time do ano passado. A tendência é que saia o Cifuentes, a não ser que ele queira jogar com dois homens mais avançados. Aí, ó, Ordóñez. Já se preparando, vem pro jogo. Será que vai embora o 38, o Cifuentes? Ele mesmo. Saída do Cifuentes. O Ordóñez tem 37 anos. É dos mais experientes, tem muito, muito tempo de futebol. Muito, muitos clubes na carreira no Equador. Aí, camisa de número 17, 37 anos. O Ordóñez. Fez apenas 3 jogos. Em 2023 ainda não marcou. Felipe Luiz, Matheus França, bola deu uma escapulida. Gerson, para coordenar a saída. Bora logo, vamos. Foi bom o toque no meio. Bora logo, Everton faz gol. Primeiro, passou o Ayrton Lucas, desempatar. Vem trazendo o Everton agora sim. Desempata. O Ayrton Lucas muito vai. Forte. Tem para de defender, Galindes. Tem defesa do Galindes. Flamengo desperdiçou. Para, Galindes. Para de dar chutão, Galindes. Conduziu demais. Olha o Castilho, ó. Jogada parecida. Agora ele busca a linha de fundo, meteu cruzamento rasteiro. Pegou Felipe o Santos. Luiz. O Ordóñez estava posicionado por trás dele, só esperando a chance de empurrar a bola pro gol. Tá um babaca. Quanta mudança no Flamengo do primeiro pro segundo tempo. Tá um babaca, um empate babaca. Vem o Mengão. Vai, toque desempata. Na frente, Gabigol. Matheus França tá livre. Passa. Área, cruzamento. Ah, droga. Lateral pro Alcas. Eu acho, Ginho, por alguns lances como esse, por exemplo, que ainda os jogadores brasileiros, os jogadores do Flamengo, estranham um pouco o peso da bola, né? Que fica lá. Menor na altitude. Ok. Sim, ok. Tem 9. O Alcas tem 9 finalizações. O Flamengo tem 7 finalizações, que é o tipo, é tiro de meta. Finalizações que é o tiro de meta. A gente viu os erros técnicos aparecerem muito mais na altitude. Varela. Solta no Vitor Hugo. Tô muito bem acompanhado. Zinho. Eugênio Leal. Carlos Eugênio Zinho. Chutizar o gol. O Alcas tem 6 e o Flamengo 2. Nossa hashtag Libertadores na ESPN bombando. Vai. Atravessou errado o Ayrton Lucas. Este é Caicedo. Para. Parte da falta do Alcas. E cometeu a falta o Matheus França. Colocar na conta também da altitude, né? Aquilo que você dizia agora há pouco, uma atitude diferente do Flamengo no segundo tempo, que já não acelerava tanto o jogo na primeira etapa, mas tinha um adversário que aceitava o domínio territorial do Flamengo. A mudança mais de atitude, eu acho que também por estratégia. 19 minutos no segundo tempo. Vamos deixar para apertar na segunda etapa, vamos correr mais no segundo tempo, que é quando o Flamengo vai estar teoricamente mais cansado. Na história do futebol equatoriano, 18 times diferentes participaram da Libertadores antes do Alcas. O Alcas é o 19º representante do Equador na história da Conmebol Libertadores. Cuero passou o Vega, vem o passe no Ordóñez, chute de primeira, ele pega a bola. Solte-se, pegou o Santos, aí sim. No Santos. Mas olha o perigo, olha o Alcas. Chegando aí sim, Santos. Pegou bem. Varela. Bora, Varela. Uruguai, no meio de dois. Falta. Acabou ficando no chão. Falta, foi droga. Foi falta do Flamengo, sua droga. Coloca no meio de dois jogadores do Flamengo. A defesa parou e o Castilho virou o jogo. Gol! Ai, se fudei. Acabar perdendo o quê? Flamengo tá perdendo. Agora é na estreia. Eu vou demitir sua rapariga. Vai se fuder. Não aguento mais, não, mãe. Eu vou destruir o Alcas. Pé. Não, ainda não. Flamengo tá perdendo na estreia da Libertadores. Vai fumar. Vai tomar no cu, vai cacete. Vai tomar no cu, Clécio. Flamengo tá perdendo na estreia. Agora já era. E aí a defesa em linha, porque não tem um volante de origem, né, protegido. Seu Eric Castilho, filho da puta. Mas o Vitor Hugo não é um primeiro volante. O próprio Gerson também. Anula! Anula, juiz! Vamos, anula, juiz! Bora, vamos anular! Tá, tá. Bora, por favor, pode anular, juiz. Vai checar a falta em cima do Varela. Né? Ele sai driblando. Não tem a porra nenhuma. Olha lá. Foi falta. Você não tá vendo não, sua droga? Você não tá vendo não? Foi falta. O juiz nem nunca viu. Tu não viu não, juiz? Anulou o gol do Alcas. Ah, sem dúvida nenhuma. A influência anulou o gol do Alcas. Da disputa ali do Varela contra dois, é claro. Foi falta do Flamengo. Tudo acontece muito rapidamente. Tem toda a razão, Simon. E que bom, né? Que essa imagem vai e volta. Então, estamos de olho ali na conferência do árbitro. Foi falta em cima dela, do. Que deu falta em cima do Guilherme Varela. E depois, ele fez o gol. Em vez que o Eric Castillo que fez o gol. Em vez que vai. Vamos anular. E aí é uma jogada que pra mim tem verticalidade. Anula. Né? Dois, três tapas na bola e para. Pode anular. Foi falta do Flamengo. Vamos ver. Aí o árbitro. Tá confirmado. Aê! Obrigado! Falta. Graças a Deus. Apontando ali o lado do ataque do Flamengo, está confirmada a falta. Obrigado. Obrigado para não ter fazer o gol do Alcas. Procurando alguém para aplicar o cartão amarelo, inclusive, né? O Castilho por obrigado. Ter camisa. Obrigado por ter anulado. Obrigado, juiz. Esse tipo de lance não vale. Anula o gol, houve a falta, anula o gol. E pelo gesto de tirar a camisa, mantém o cartão amarelo por uma conduta de desportivo. Então, anulou o gol. Alcas, né? Porque fica sem um gol e leva o cartão amarelo Castilho. Tá 1-1. Bom, o placarzinho ali tem de mudar. Né? Porque o Flamengo, claro, vamos lá, foi 1-1. Vamos lá. Cobrança de falta, então está empatado. É que a geração tinha colocado que a decisão foi gol, né? Isso. Mas não, é. O em vez que eu ataquei. Em vez. Quando? Eu ataquei de. Eu ataquei camisa no monitor. Em vez que deu o gol do Alves. Gol do Eric Castilho de novo. E eu acho que parte do taquei camisa no monitor. Em vez que tá com o gol. O juiz nem viu. O juiz nem viu que tá aí. O juiz nem viu e tá. O juiz nem viu a falta. O juiz tá um cego. O juiz é cego. O juiz é cego. A queda no áudio ele nem viu a falta do Flamengo. Ela confirmou mesmo. Parte da torcida chega a comemorar. Em vez que tá empatado. Em vez que já ficou na. Vem ficou na frente. Vai. Verdade, o desvio. Tá 1-1. Anulou o gol do Alcas. Então serve de lição pro Flamengo ficar ligado, mais acordado. 1-1 no primeira placar. Vez do jogo do Alcas e Flamengo. Ela chega por dentro. Aí o Otero tome chapéu pra cima do Everton Ribeiro. Bonito lance. Muita liberdade pro Otero. Vamos lá. Vamos continuar. Cuero, e o torcedor manda um olé. Você sabe que eles não devolveram ainda o placar depois do lance. Eu acho que eles estão em dúvida lá. É que eu não tô acreditando que o juiz deu falta. Esse né? Juiz é cego e nem viu a falta do Flamengo. Repare, em cima do Guilherme Varela. Em cima do Guilherme Varela. Devolveu o placar. E o Guilherme Varela caiu para dar falta para o Flamengo. Claramente, ali a reposição do. E depois do ele, Gerson, quando. O Eric Castillo, em vez que ele, vai, que ele fez o gol. Em vez que ele tá roubado. Lucas, dá nele, bola. Ayrton Lucas e bola pela linha. Depois lateral. Aí. Ele que foi tão destaque, o juiz viu no VAR. O juiz viu no VAR. E agora sim, está no lado do gol do Alves. Mano, e Grobo, aí sim, anulou o gol do Alves. Tudo bem. Como deve ser. The Mandalorian, já disponível no Disney vamos Plus. Desempatar, vamos, Flamengo. Disney Plus, Star Plus. E divirta-se. Vem chegando Bolívar e Palmeiras na sequência. Você é pro você Bolívar. Vai ficar ligado, que rodada dupla. Bora, Flamengo. A proteção do bora, desempata. Falta do Alves do desgraçado. Não tá fazendo jus até aqui a oportunidade de voltar a ser titular do time, o Everton, Nezinho. É, não faz um jogo do nível de Everton Ribeiro. Pois é, conhece, né? Quase se derrubou, quase se derrubou. De repente pode ser altitude ou posicionamento. Quase a derrota do Flamengo. Esse sistema de jogo quase não privilegia esse jogador. O Flamengo está empatado agora. Fortalece a defesa. 24, 26, quase 27. Mas esse meia fica 27 minutos do segundo tempo agora. Agora o placar voltou. 27 minutos, 1-1. Confirmada a anulação do gol agora também. É, a anulação do gol do Alves. Ele é forte, né? Vai difícil trocar. Difícil achar a bola quando protege o Ordões. Tem alteração, Lili? Sim, dois jogadores do Alves se preparando. O Carcelen, número 40, e o Mina, número 15. Olha só. A gente aguarda pra saber quem tá sabe. Vendo? Tá vendo? Ele não, esse juiz é um cego. Juiz é cego. Mais marcação mesmo, Carcelen. Marca, mas sai pro jogo bem. Tem excelente passe. É, até aparecia como titular em algumas prévias, o Carcelen. Parece que o juiz é cego, não tá vendo a falta do Flamengo. Fred Nolasco, tá Marcos de, Emiliano. De lá vem Otero para a bola parada. Uma das marcas registradas dele. Otero fazendo um bom segundo tempo. Defesa do Flamengo posicionada em linha ali dentro da área. Zagueiro Davi foi para o ataque. Ordões também por ali esperando o cruzamento. Otero já foi autorizado para levantar de pé direito. Ele perdeu. Bota a curva. Fábio pronto. Tira. Ainda bem que perdeu. 28 minutos do segundo tempo. Agora Otero para bater o escanteio. Escanteio do Alcas nada. Continua ali ditando ritmo nos instrumentos. Alcas vivendo uma noite histórica. Bateu Otero. Entrada na pequena área. Tocou de cabeça, saiu, tirou da zaga. Vitor Hugo, goleiro. Pé direito, lançamento feito. Pega, Santos. Foi quem tocou de cabeça, pronto. Essa fica oferecida ao goleiro Santos. Você nunca mais vai fazer pode gol. Pode respirar. Eu falava dos equatorianos. Não, tem, não vai virar o jogo não, Alves. Do Equador na Libertadores. Flamengo tem que desempatar para virar o jogo. E nas estreias, só não dois equatorianos venceram seus jogos. Em toda a história. Já tá na estreia da Libertadores. O Flamengo já tá. Flamengo com a estreia da Libertadores de 2023. Time do Alcas. Levantada. 29 minutos do segundo tempo. E o Caicedo com o número 13. Muito bem. Então, Vega e Caicedo saem dois meio-campistas, Eugênio. E vem outros dois para o mesmo setor do campo. É isso, né? Tá tentando colocar mais potência física na equipe, né? Setor do campo em que os jogadores se desgastaram bastante, e além da potência física, de fôlego, ele tem no Carcelen um jogador de mais qualidade técnica para o passe. Bora, Flamengo. Pra tentar ajudar a criar. Vamos desempatar. Vamos juntos, fãs de esportes. Você se liga com a gente. Falta. Agora sim. Falta marcada. O Otero reclama. O Felipe Luiz aos poucos. Agora sim que foi falta. Tem Palmeiras, tem Bolívar, não e pode... Palmeiras, a nossa próxima atração ao vivo. Não é pra ser cego não, viu, juiz? Já chegava em cima ali o Quinhones pra travada. Este é Matheus França, vai se equilibrando. O garoto inverte o lado da jogada. Ó, de novo, a bola rápida, com menos peso. Valeu o esforço do Varela. Não pega não. No limite, né? O toque do Pablo. Hoje logo mais tem linha de passe, estreias. Do Mengão, do Verdão, difusão. Linha de passe. Foi falta. Ao vivo na ESPN. Sport Center. Tem tudo aquilo que você já está acostumado. Bora lá, vamos foi continuar. Bem, o Everton Ribeiro. Bora, desempata. Vai, frente, vai, Vitor, vai. Com o pé esquerdo. Para de dar pra fora, moleque. Ela subiu demais. Tiro de meta do, do cacete. A saída de bola do time equatoriano. Tiro de meta do Alcas do cacete. Quase a lambança. Bibi Nascimento. Vitor Pereira chamou Pedro e Everton Cebolinha. Estão se preparando aqui na beira do gramado. Pega. Aí sim, peso pesado. Bora logo, vamos. Pedro, Everton, Cebolinha já já. Ah, não. Caio Mina. O jogo fica um pouco mais truncado, um pouco mais travado nesses últimos instantes. O Alcas perdeu a final da Supercopa do Equador, perdeu para o Independiente Del Valle 3-0. Está em 12º no campeonato equatoriano, começou muito mal, né? É um novo time com uma vitória, dois empates e uma derrota, depois de tantas mudanças no elenco. Carcelém, Otero, lançamento, passagem do Coelho, sai o Santos! Pegou o Santos! Precisa o goleiro do Mengão para ficar com a bola lá! Tá 32 minutos do segundo tempo. Contato das pernas por baixo. Lance capital do jogo. E o acerto. Ó, repare que o Gabigol, num primeiro momento, também acha que o árbitro tinha confirmado o gol. É, o árbitro errou de não marcar a falta. O VAR salvou ele. E a sinalização dele foi tá toda 1-1 nesse jogo. Né, pra anular o gol. 33 minutos do segundo tempo que agora. Coisa, hein? Vai entrar o Pedro. Atrapalhado. Pedro Guilherme. Pedro, vem aí. Ele Pedro está vem nada aí. Mais, nada menos do que empatado com um Zico em número. Eterno Galinho de Quintino. Que lógico, tá de olho, tá torcendo pelo Mengão. Empatado em número de gols na Libertadores, os dois com 16. O principal artilheiro da vida no Flamengo na competição. Sai é Everton gol. Ribeiro. Então vem. Vai sair o 7, Everton Ribeiro. Saiu o capitão. E vai entrar agora, é vez do capitão Pedro. Amistel, patrocinador oficial da capitão Libertadores. Vai sair o capitão do Flamengo, Everton Ribeiro. João Vitor Santos. Tá também aqui ligado com a gente. Grande. A 1 da manhã tem o número 7, Everton Ribeiro, vai entrar o número 9, Pedro. Bem mais jogador que o Otero. 34 minutos do segundo tempo agora. Elias, no Sport Center, 1 da manhã. Lá vem o Otero. Não. Do pelo Davi. Gabigol reclama, queria falta. Castilho se apresenta para receber. Toca de cabeça. A bola, pronto. Foi ali sem peso. Aí o Mina, Pernaça, tem o apoio do Carcelém, toque nele, Carcelém, adianta, bota para correr o Pernaça, já tá firme no posicionamento ali o Davi Luiz, o passou, Felipe passou, Luiz passou. Pra fora, não, pra lateral. E no final das contas o lateral é do Alcas. Lateral do Alcas, desgraçado. O Paulo Pedro que entrou tem um número impressionante nessa temporada, a taxa de conversão dele é de 33%, ou seja... A cada 3 finalizações, ele faz um gol. Em 2023. É um número altíssimo. Perlaça. Manda lá. Vai logo, com Flamengo. Força ali pra dentro da área. Subiu. Meteu a cabeça na bola do Gerson. Mas ah, é escanteio. Escanteio. 35 minutos e meio ainda. 35 minutos do segundo tempo. Me segundo. Que o repórter 35 Cicero minutos Melo, do Marcelo, segundo tempo. Está escalado no Flu, vai fazer a sua reestreia. Otero para fazer a cobrança no escanteio. Levantamento de pé direito. Tocou de cabeça, falta para o Flamengo, é isso aí. É marcado exatamente a falta de ataque. Nunca pode perder. O jogador de fora. Flamengo não pode perder. Duas alterações aí no Alcas. Vamos continuando, vamos continuando. Duas alterações no com a 46 e do Cano com a 22. 36 minutos do segundo tempo. Do número 21, Perlaza e do 31, Castilho. E vem Cebolinha no Mengão. Matheus Prestes vai sair. Cano 22 e com a camisa de número 46, o graças a Deus que o Castillo saiu. Castillo que fez um gol. Processadas no Alcas e Everton Cebolinha. A mudança do Vitor Pereira. Vem já no time do Flamengo. Saiu o passe. Bora, vai. Vai, passa pra ele. Matheus. Passa. Agora volta ao Alcas. Passou. Jogada armada lá do outro lado. Varela. Preferiu tocar. Passa certa. Hugo, Pedro, pra fazer a parede. Flamengo ronda a entrada da área. Se manda lá, bora. O Ayrton Lucas. Tá ali perto. Vai, Ayrton Lucas. São dois na marcação. Portas fechadas. Gerson. Vai. Para de defender, Galíndez. Galíndez. Bem posicionado, fez a defesa firme. Para de defender, Galíndez. E o lançamento muito forte. Entendeu? Agora sim, vai lateral para o Flamengo. 37 minutos, Eugênio Léo. Quanto ao Cano... 37 minutos e meio do segundo tempo. A não ser pelo fato de ele ter o nome... Vai sair o, numa, vai sair o Matheus França, com o número 42. Muito bem, então Matheus França sai para a entrada do Everton Cebolinha, alteração do Vitor Pereira. Confere, né, Lili? Saiu o número 42, saiu Matheus França com o número 42 e vai entrar Cebolinha, o Everton Cebolinha, o número 11. Ele jogou do Grêmio, jogou do Benfica e agora está no Flamengo. Aí Davi. Essa bala. Nunca mente. Nunca minta. Essa bala. Meio do caminho, Ayrton Lucas. Insiste o Mina. Aí, essa bala. Toque no Cano, um pouco mais atrás o Carcelém, jogadores que entraram no segundo tempo. Otero pega bem na bola, manda lançamento. Pega! O Coelho trouxe pra pega. Dentro, rolou. Dá pressão! Acabou preso na marcação. Foi pênalti não, ainda bem que não foi pênalti. O Flamengo pode acreditar e se armar pra contra-atacar. Foi bem o Pedro. Vai. Aí a primeira participação de Everton Cebolinha. Corre aqui desse lado, parou. Ah não, droga! O Gabigol deu uma bronca monstro no Everton Cebolinha. Os dois estão ali discutindo. De novo a falta. O Gabigol entendeu? Olha só a revisão. Quando foi falta do Guilherme Varela, o juiz nem viu que tá cego. E o Eric Castillo que fez o gol. Ordões, sai o Santos, o gol ficou aberto! Gol! Tomar no cu. Vai tomar no cu. Cacete. O lançamento foi feito pelo Coelho. Desesperado o goleiro Santos. Nada feito pra ele. O Tonis com o jogo. 2 para o Alcas. 1 para o Flamengozinho. Vai se fuder, seu filho. Vai se fuder, caralho. Vai se fuder. Olha, vai. Olha, vai tomar no cu. Vai tomar no cu que é o teu cacete. Caralho de merda. Os efeitos da altitude contra o relógio. Agora vai perder uma derrota para tomar no seu cu. Vai tomar no cu, teu time do cacete. De merda, do safado, do caralho. Porra do que pariu. Motorola Edge 30 Fusion na cor viva magenta. A cor oficial. Eu vou acabar com o Alcas para dar se eu voltar no ser safado. Para tu esse puta que me pariu. Lateral do Alcas de puta que pariu. Vamos até 51, mas chuta menos. Vai demorar muito. Que demora muito. Só fez gol no primeiro tempo. Agora vai se lascar. Vai pro inferno. Seu, vai pro inferno, seus safados do caralho. Vai tomar no teu cu, seu Alcas do caralho, do cacete. Time de merda do caralho. Bora, vai, empata. Caralho, vai pro cacete, caralho. Torcedores do Alcas são desgraçados do filho da puta, merda do caralho. Safado. Safado, seu caralho. Tá, porra, Satanás. Porra, tira de meta, tu. Tira de meta do cacete, do caralho. Cusão, cusão, cacete. Para, Galindes. Para de dar chutão, Galindes, seu filho da puta. Para, caralho. Vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder. Tira, vai se fuder. Vai se fuder. Caralho. Bora, vai. Vai, empata. Empata. Vai se fuder, seu cacete. Eu vou mandar o seu safado. Pênalti. Impedimento tá pro cacete, caralho. Vai pros infernos, vai se fuder. Impedimento do filho da puta. Caralho, cacete. Cusão. Torcedores do Alcas do caralho. São filho, são vai se fuder. Vai se fuder, seu time do caralho. Para, Galindes. Para de dar chutão, Galindes. Vai tirar essa bola, seu merda. Tira. Tira. Santos, Varela, aí com Lucas, Gerson, Pedro, Cebolinha. Mais. Vai se fuder, Alcas do cuzão, Alcas cuzão. Seu Alcas cuzão. Torcedores do Alcas do cuzão de puta que pariu. Vai se fuder. Vai, para de pegar, seu safado. Para de pegar, seu safado. Eu nunca mais. Se o Flamengo eliminar, eu estou demitido. Se o Flamengo eliminar, eu estou demitido. Se o Flamengo eliminar nas oitavas ou quartas ou semifinal, ou perder o campeão na final. Seu gol do cuzão de puta que pariu. Alcas, cuzão de puta que pariu. Alcas, cuzão de puta que pariu. Caralho, cacete. Seu safado, cacete. Mas vão se fuder. Para, Galindes. Para de dar chutão, Galindes. Tira essa merda. Tira essa merda. Caralho, vai tirar essa merda. Seu time do safado de merda. Seu time de merda, vai pro... Seu time de merda! Inferno do caralho! Cacete! Falta do Alcas, cuzão! Eu vou destruir na sua cara! Para, seu merda! Seu time de merda! Você vai ver no dia 28 de junho, eu vou ter uma conversa. No dia 28 de junho eu vou ter uma conversinha com você, seu Alcas, seu inferno! Safado, filho da puta! Tem os últimos segundos, o Mengão! Pra tentar, quem sabe, o último ataque! Empata, vai! Empata, inferno! Sou a Ocasu, inferno, safado! Fela da puta, Satanás! Para! Escanteio! Tiro de meta do cacete, filho da puta! Olha! Torcedores do Alcas do caralho, fela da puta. Quieto, tá ali no canto, não fala nada. Fela da puta! Prefere não ouvir o... Para, Carlinhos! Vai se fuder, fela da puta! Vai se fuder, fela da puta! Satanás! Tchau, filho.